Ryanair 6313, pista livre autorizada a decolagem, vento 1 centena 08 nós. Autorizada decolagem 1 zero, começa. Ryanair 6313, decola 14, controle 119, decimal 35. 935, braço, 313. Controle Salvador, boa noite, Ryanair 6313. Ryanair 6313, contato radar, só levar o nível de voo 360, vigilância. 360. Autoriza a proa de Arbor para o 6313. Autorizado, Xenia 6313. É, retificando o controle a proa de Elefa para o 6313, seria possível? Elefa, autorizado. Manda Elefa dar presente, 6313. Xenia 6310, sob a restrita, nível de voo 330 e voo em Romeo Fox 018. Restrito 330, falando Romeo Fox 018, Xenia 6310. 310, chama Centro Recife. Frequência 12545, alterno 268. 2545, chame a 310. Vamos. Chename 1303, chama Centro Recife, frequência 260, internado 288. 260, 288, 6313. Salvador, muito boa noite, eu sou 3305, sente a formação, bravo, são 7, passa na conta. Então 3305, autorizado Recife, nível 330, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Caju, após a Prisc 58. Frequência do controle 119.35, código transponder 5470. E autorizando 330 para Recife, ela... Bom, decola da 10 curva esquerda na saída Puca, Caju, após a Aru. Transponder 5470, contra 3935. Ok, só com a Vanpuca, transição Caju após a Prisc 58, neste estacionamento táxi. Ok, após Caju, Ampero 58, chamará para o táxi do... Chamar estacionamento a 330. Identificação, vista para 050, pro de TAP, após o TAP Dura. Jet 5716, número 70, abandona. Salvador, o Jet 5716. Na escuta? Passando 065, pode voar Dunas, é presente? Após TAP Dunas, vista para 2 mil pés, ajuste no 012, AB 5716. TAP Dunas, vista para 2012, Portugal, 020, count tower 118.6. 118.6, é Portugal, 3305, no pushback, acionamento no site. Autorizado, reporte para o táxi. Após nada. Somos o Tower, boa noite, em Portugal, 020, position 11, good information. Bravo, request 50 degrees to this one. Ready, copy. Excellent, go ahead. Okay, Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 390. Via Upper Zulu 10. After takeoff, runway 10, left turn in Fuka, departure, Zipar transition. Scott code 5477 and departure control 119.35. Airport Zulu 020, clear to Lisboa, flight level 390. Via Upper Zulu 10, after departure, runway 10, left turn in Fuka, SID, Zipar transition. Squawk 5477 and control departure 119.35, Portugal 020. Read it back, square neck, report ready, push back and start up. We'll call it Portugal 020, over here. Salvador, boa, Jet 5809, Jet 5809, identifique, desça para 050 na flua de ITAP, após ITAP Duna. Sim, ITAP, após ITAP Duna, 5809. Autorizada aproximação, complete final, chame turno, noite, decimal meio. 76, 76. Alberto Salvador. Salvador 334, só confirme para eu ver. 131. 131, copiado, autorizado para prosseguir o táxi. Via táxi em Índia, reporte no ponto de espera pronto para decolagem. Motorar no ponto de espera pronto para decolagem, 3307. Torres Salvador, boa noite, objeto 57 no meia, na final da visual, abaixado, checado. Boa noite, objeto 57 no meia, tráfego avistado, tem autorizado pouso pisto no zero. Vento 1 centena 10 NASA, ajuste 10 no 2. Autorizado, 62, 57 no meia. Objeto 57 no meia, no solo aos 38. Prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, táxi ao pátio 3 na minha escuta. Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, 57 no meia. Pode estar autorizado, dona. Tá 3305, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 1 centena 08 nós. Decola, tá 3305. Posição 3305, decola os 42, controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. Obrigado, tenha um bom voo. Controle Salvador, é o TAM 3305, passa 1200. O 305 sobe para o 330, sai da PUC. Código transporte.